Aleluia. Só. Amém? Fala tudo no fone. Vai ficar um pouquinho melhor a nossa comunicação. A gente queria nessa manhã tratar uma coisa muito especial, que é justamente a celebração da Páscoa. Eu creio que hoje, nos nossos dias, o grande desafio que nós temos é preservar o valor das coisas. E é incrível como, ao longo do tempo e ao longo da história, as coisas vão perdendo o valor. Você vai entender o que eu estou falando para você. Porque algum tempo atrás, as pessoas davam um valor para a família diferente do que elas dão hoje. Eu não sei se você concorda comigo. E hoje em dia ficou muito fácil você acabar com um casamento. Você vai poupar tempo e você se divorcia para poupar o seu tempo. E eu não sei se eles estão querendo facilitar as coisas para as pessoas, mas isso é apenas um reflexo daquilo que nós estamos vivendo nos nossos dias. E não só a ideia da desvalorização da família, mas a desvalorização das coisas santas, a desvalorização das coisas sagradas. Hoje em dia a gente muitas vezes trata a Santa Ceia como um dia normal, muito comum. Eu creio que hoje em dia as pessoas, elas supervalorizam mais o próprio Natal do que a Páscoa cristã. Ah, mas o Natal é o nascimento de Cristo. Na verdade, eu prefiro ficar com aquilo que a Bíblia me ensina. E a Bíblia, ela traz um ensinamento sobre a Páscoa. Ela traz um ensinamento sobre a comemoração do Natal. Porque a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, ela tem um significado muito mais profundo para nós do que simplesmente o nascimento dele, que não foi nem no dia 25 de dezembro. Então as coisas ao longo dos anos, elas vão perdendo o valor. E é incrível como a Páscoa, ela foi reduzida a um ovo de chocolate, a uma orelhinha de coelho e a simplesmente algo que não tem e confunde o verdadeiro significado dessa Páscoa. É por isso que nós cristãos precisamos o quê? Entender de que forma a cultura dessa terra, ela quer nos roubar o valor das coisas. E na nossa casa, nós não podemos o quê? Permitir que exatamente essa influência nos roube. Então hoje, eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso. Eu queria que nessa manhã fosse uma manhã onde a gente vai resgatar o valor da Páscoa, o valor que tem esse dia especial. Sabe, eu preparei uma oferta especial para esse dia. O que é uma oferta especial? É uma oferta além da oferta comum que eu ofereço para Deus todos os dias que eu cultuo a Ele. Porque eu reconheço o valor desse dia. Eu reconheço a importância desse dia. Esse dia não é um dia comum. Esse dia é um dia especial para nós que somos cristãos. Porque foi exatamente nesse dia que nós fomos remidos, redimidos, regenerados, restaurados pelo poder do sangue de Jesus. Esse é um dia de salvação. Esse é um dia de gratidão. E nós não podemos esquecer disso. Fazer com que esse seja apenas mais um culto comum para a nossa vida. Eu não sei se você fez isso. Eu não sei se você se preparou para isso. Mas isso é só um reflexo para que nós possamos enxergar de como muitas coisas dentro de nós, muitas vezes elas perderam o valor que elas têm. É por isso que eu queria que nessa manhã a gente tivesse um tempo aqui diferente. Eu queria pedir para o pastor Edu falar um pouquinho para nós sobre o que é a Páscoa, para que a gente pudesse entender isso, né? Entender um pouco melhor. A gente falou um pouquinho no grupo, algumas pessoas compartilharam algumas coisas. Eu queria que o pastor Edu ele falasse para nós o que é a Páscoa, o que ela significa. O senhor Edu deve falar um pouquinho para a gente. Bom dia a todos. A Páscoa, o início da Páscoa, começa lá em Êxodo capítulo 12. Eu gostaria que a gente lesse. Êxodo 12, versículo 1. Fala assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, para cada casa. Se a sua família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo. Ao pôr do sol, passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, nem assada, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada, até pela manhã. Mas isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Sintam no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Então, Moisés estava ali naquela batalha com o faraó para que o povo fosse liberto do Egito. E já tinham acontecido 9 pragas que Deus tinha enviado no Egito para que o faraó libertasse o povo. E a última praga era a chamada praga dos primogênitos. Então viria o anjo da morte e ele entraria nas casas e ele mataria o primogênito de todo homem e animal. E aí Deus falou para Moisés: olha, vocês matam o cabrito, vocês comam ele assado e vocês pegam o sangue desse cabrito e passa ali no umbral das portas que vocês estiverem. E o anjo da morte, quando ele vier e ele passar para entrar em cada uma das casas e matar todo o primogênito, ele vai ver o sangue no umbral da porta e ele vai passar por aquela casa. Daí o nome Páscoa, que se chama, que é que vem do hebraico, obrigado, Pesa, que significa pular, saltar, passar sobre. Então, o anjo da morte, ele passou sobre aquelas casas que tinham o sangue no umbral da porta. E todo o primogênito de homem e de animal, o povo de Israel, foi preservado. A partir daí, Faraó liberou o povo, e o povo saiu do Egito, entrou lá no deserto, e foi livre devem celebrar todo um ano a Páscoa como um estatuto perpétuo. Ou seja, isso não deveria acabar nunca. É perpétuo. Nunca isso deveria acabar. A comemoração da Páscoa, ela não deveria acabar nunca. Então, todos os anos eles deveriam pelar aquele carneiro ou cordeiro e comer as ervas amargas e comer os pães ázimos, que o pão ázimo é um pão sem fermento. E todo ano eles deveriam fazer isso, e todo ano eles deveriam celebrar a Páscoa. E eles deveriam lembrar o dia em que o Senhor os livrou do Egito. O dia em que o Senhor os livrou da escravidão do Egito e da morte dos primogênitos. E eles deveriam fazer isso em família. E os mais velhos, eles deveriam ensinar, porque, mas pai, por que que nós estamos fazendo isso? E aí todo ano haveria um ensinamento sobre a Páscoa. O porquê é que eles estavam fazendo aquilo? Eles ensinariam para as próximas gerações o livramento que Deus deu ao povo. Isso deveria ser todo ano, todo ano. Aí o que aconteceu? Depois desse dia, no ano seguinte eles celebraram a Páscoa, e aí eles não celebraram mais. Só depois de 40 anos, quando eles entraram na Terra Prometida, que eles voltaram a celebrar a Páscoa. Você percebe como aquilo se perdeu, como aquilo ficou no esquecimento. Aquela geração, ela não pôde ser capaz de preservar algo tão importante que Deus deu a eles. E sabe que isso, que nós possamos ser uma geração que preserve os valores e os princípios do reino de Deus nesses dias. Nós não podemos ser que nem aqueles israelitas aquela geração que não preservou aquilo, porque só a próxima geração que voltou a observar a Páscoa. E a Páscoa, ela teve ao longo de toda a história do povo de Israel muitas mudanças. Ela teve muitas transformações, porque a cultura vai mudando, as pessoas vão evoluindo, a sociedade vai mudando, e eles tiveram muitas mudanças. Então, eles acrescentaram alguns elementos na Páscoa, mas na essência era isso, era comer o cordeiro, era comer o pão ázimo e as ervas amargas. Então, o cordeiro, ele representa o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é Jesus? Ele é o cordeiro. Então, se você perceber, o cordeiro derramou o sangue, ele foi morto, o sangue dele foi derramado e foi passado na porta. E por isso eles tiveram livramento de morte. E Jesus, ele fez a mesma coisa, ele derramou o sangue dele lá na cruz. E quando nós aceitamos o sacrifício dele, é a mesma coisa que nós estivéssemos passando em nós, o sangue dele no umbral da nossa casa. E isso vai nos libertar, nos livrar da morte. Então, eles deveriam comer do cordeiro. Comer do cordeiro é se alimentar de Cristo todos os dias. Você tem que estar sempre em mente o seguinte, que a Páscoa é um estatuto perpétuo. Ela deve falar com a gente todos os dias, até a volta de Jesus. Então, o comer do cordeiro é nós comermos de Cristo. Se nós formos lá para a ceia do Senhor, onde o Senhor senta na mesa com seus discípulos, o que ele faz? Ele reparte o pão com seus discípulos. E depois ele reparte o vinho. E ele fala: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Então, na Páscoa, eles matavam um cordeiro e eles comiam em família. Aqui no Novo Testamento, Jesus, o próprio Cordeiro de Deus, ele dá a eles o que comer. E isso fala com a gente o seguinte, que nós devemos todos os dias nos alimentar do cordeiro. Todos os dias nos alimentar do pão do céu. Todos os dias nós devemos comer. E você percebe que assim, vocês comam esse cordeiro e você não deixa sobrar nada. Por quê? Porque o alimento de hoje não serve para amanhã. Eu estou me alimentando do cordeiro hoje e eu preciso me alimentar dele amanhã também. Eu estou comendo o pão da vida, que é Jesus, hoje, e eu tenho que alimentar, me alimentar dele também. E o que é se alimentar de Jesus? É nós mergulharmos e lermos a palavra de Deus. Então você percebe que lá em Êxodo, Deus estava nos ensinando que todo dia, hoje, em 2017, nós temos que ler a palavra de Deus todos os dias. Ela precisa fazer parte da nossa vida todos os dias. Porque, meu irmão, a Páscoa ela é um ensinamento. A Páscoa ela é um ato profético daquilo que ia acontecer no futuro. É um ato profético. Então ela nos leva a um ensinamento. Ela nos leva a ter um estilo de vida. Ela nos leva a estabelecermos uma cultura nos dias de hoje. Ela é muito mais profunda do que simplesmente um ritual de uma ceia. Ela precisa fazer parte da nossa vida todo dia. E quando a gente fala de comer o cordeiro de Deus, nós estamos falando disso, de nós nos alimentarmos de Jesus todos os dias. Então você está se alimentando da palavra de Deus hoje. Hoje nós estamos pegando o cordeiro como naquele dia e repartindo aqui um com o outro em família. E você precisa fazer isso lá na sua casa. Você precisa fazer isso amanhã. Você precisa fazer isso na terça-feira, na quarta, na quinta. Todos os dias você precisa pegar aquele cordeiro, assar ele e comê-lo. E desfrutar dele completamente. Completamente. Quando ele fala assim, olha, vocês comam isso e não deixa sobrar nada. Ou seja, e era completo, né? Era cabeça, pernas e vísceras. Por quê? Porque você deveria desfrutar daquele cordeiro por completo. E é o que nós precisamos fazer hoje, desfrutar dele de uma forma completa. Até as coisas que você não gosta, quem gosta de víscera aqui? Você deve comer. Porque algumas coisas da palavra de Deus, para nós hoje, elas são indigestas. Ou é só comigo? Tem algumas coisas que é duro eu engolir, mas meu Deus, né? Dá outra face. Então a gente tem que comer esse cordeiro por completo, até as partes que nós não gostamos, até a parte que é indigesta para nós, porque nós devemos desfrutar dele por inteiro e por completo. E se nós queremos resgatar a Páscoa hoje, uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é isso. Mergulhar a nossa vida na palavra de Deus. Ler a palavra de Deus. Ser apaixonado pela palavra de Deus. Ler, se alimentar e meditar. Medita nessa lei de dia e de noite. Medita nessa lei de dia e de noite. Amém? Amém. Uma outra coisa que eles tinham que fazer era pão, as ervas amargas. Eles deveriam comer as ervas amargas, porque aquilo fazia eles lembrar do tempo em que eles permaneceram escravos no Egito. Então eles comiam aquela coisa amarga e eles lembravam da amargura que era ser escravo no Egito. Ou seja, que era para eles lembrarem que nunca mais eles deveriam voltar para aquele lugar. Nunca mais. Todo ano, ano após ano, eles iam comer aquelas ervas amargas e iam falar assim, meu, ah, isso aqui eu me lembro lá do Egito. Eu me lembro. Sabe? Aí você fala assim, e os filhos deles que não estiveram escravos no Egito? Ele ia comer, por que eu tenho que comer esse negócio amargo? Está vendo esse negócio amargo aí que você está comendo? Então, a vida no Egito é muito pior do que isso. E era para ensinar a eles que não existe nada melhor, nada nada mais importante do que eles fazerem parte do povo de Deus. Que o mundo não tem nada para oferecer para eles. Que apesar da amargura dos nossos dias, porque nós temos muitas vezes dias amargos, os dias nem sempre são fáceis, mas a amargura do Egito, ela é muito maior, é muito pior. E jamais não devemos retroceder e voltar para trás e olhar para trás. Então as ervas amargas, elas nos dizem, falam conosco sobre isso, de nós permanecermos, de nós continuarmos apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar das lutas. Nós precisamos permanecer, sabe? Nós passamos, são dias muito difíceis hoje. Então eu acho que todo dia a gente devia comer uma rúcula e lembrar assim, cara, essa é amargo aqui, ó. Apesar que rúcula não é uma hora agora. Giló, tem gente que é giló, eu gosto de giló. Pensa numa coisa amarga aí que você fala, aí você fala, cara, isso daqui representa o meu passado. Ó, perdão, meu. E aí você fala, esse negócio aqui é amargo demais, e aquilo tem que te remeter ao seu passado. Porque no tempo de dificuldade, você tem que lembrar, cara, como que era a sua vida antes e como que ela é hoje. Da onde Deus te tirou e da onde Ele te trouxe e para onde Ele vai te levar. E eles tinham que comer o pão sem fermento, o pão ácido. Por quê? Porque o fermento, ele representa o pecado. O fermento, ele representa o pecado. Porque se você pegar uma massa de pão e você... Alguém já viu um pão sem fermento? Alguém já viu? Ele parece uma bolacha. Tanto é que eles faziam esse pão e eles assavam ele em cima de uma pedra no sol. Porque na região lá era desértico, era muito calor. Então eles colocavam uma pedra, aquela massa, e aquilo muitas vezes assava no sol. Então, ele não crescia, obviamente, né? Então ele parecia uma bolacha, né? E quando você coloca fermento ali na mesa de um pão, com fermento. Você vê ali que ele está bonito, gordinho, né? Inchado, né? Então, você percebe que o fermento, ele altera toda a estrutura do pão. Ele altera a natureza do pão. E é isso. Que o pomazo representava, que eles não deveriam se contaminar com o fermento dessa terra. Jesus falou assim, ó, tome cuidado com o fermento dos fariseus, porque aquilo contamina, aquilo muda a sua vida, aquilo muda a sua essência. Cara, o pecado muda você, porque você talvez não é ainda aquele que Deus criou. Porque nós somos afetados pelo fermento dessa terra. E ele mudou a nossa estrutura, ele mudou a nossa vida, ele mudou o nosso coração. E você percebe que o fermento, ele atua de dentro para fora. Ele se mistura. O fermento, ele é... Você volta muito um pouco, cara, sobre essa supervisão aqui. Não, tá bom. Ficou certinho. E aí, põe lá os ingredientes. Aí, nós conservamos o fermento. Cara, é só um pouquinho. Porque, cara, ele tem um poder de ação. E às vezes a gente não pode desprezar as mínimas coisas, os mínimos pecados da nossa vida. Porque talvez você não tenha imaginado o poder de atuação que aqueles mínimos pecados têm na sua vida, na nossa vida. E é isso que o pão sem fermento está falando. De nós não nos misturarmos. Hoje, se a gente quer resgatar a Páscoa, a gente precisa tirar o fermento da nossa vida. A gente precisa se separar, meu irmão. Se separar das coisas dessa terra. Sabe, eu estava meditando ontem, e a Páscoa, ela ensina a gente a estabelecer uma cultura do reino. que desde Êxodo, Deus já estava ensinando a gente hoje ter uma cultura do reino. E se a gente fala de cultura do reino, cara, é simples a gente trazer uma cultura. É só a gente trazer a essência da Páscoa e viver ela nos nossos dias. Amém. Que nós vamos estabelecer uma cultura do reino. Amém? Então essa era a Páscoa dos judeus. E a Páscoa dos judeus era uma. Quando chegou aqui em Jesus, quando chegou em Cristo, ele mudou, porque Cristo, ele cumpriu a lei. Ele centralizou tudo nele. Ele convergiu todas as coisas nele. Então, você percebe que na última ceia, ele fala assim para os discípulos, olha, os discípulos perguntam, Senhor, mestre, onde nós vamos preparar a Páscoa? E ele dá todas as orientações, eles vão lá na casa, preparam aquela Páscoa, tinha cordeiro, tinha bom sacramento, tinha o suco de uva, o vinho que ele repartiu, e ali ele celebrou a Páscoa com eles. Só que a diferença é que ele era o cordeiro. Ele era o cordeiro. Vivo. Então ele trouxe um novo aspecto da Páscoa. Na verdade, ele não trouxe um novo aspecto, ele trouxe luz. Ele trouxe a luz e a revelação do que era a Páscoa. Porque a Páscoa é isso, é nós sentarmos à mesa com o cordeiro e nos alimentarmos dele. E aquele uva, aquele suco de uva, aquele vinho, representava o teu sangue, que era a mesma coisa do sangue do cordeiro no umbral da porta. E nós estávamos sentados à mesa e compartilhando, repartindo o pão e aprendendo com o mestre e sendo corrigido com o mestre. Essa é a Páscoa dos dias de hoje. E nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos resgatar e trazer de volta o verdadeiro valor da Páscoa. Sabe, talvez a gente perdeu muito tempo combatendo a Páscoa do coelhinho. Só que às vezes a melhor coisa de se combater o falso é nós promovermos o verdadeiro. Então a gente, vamos esquecer o coelhinho, vamos focar na verdadeira essência da Páscoa, que talvez nem nós sabemos o que é a Páscoa direito. E a gente fica falando mal do coelhinho, cara, deixa o coelhinho para lá, vamos voltar para o cordeiro, vamos mergulhar na Páscoa, vamos mergulhar nesses ensinamentos, porque todos essas coisas são símbolos que trazem um ensinamento para nós. Hoje, realmente, nós não precisamos trazer um cordeiro, nós não precisamos comer erva amarga, nós não precisamos comer o pão sem fermento. Por quê? Porque Jesus fez tudo isso nele. Ele é a Páscoa hoje. Essas simbologias, elas foram anuladas, porque agora nós vamos centralizar tudo em Cristo, tudo em Jesus. E vamos comer dele. Você não precisa mais comer erva amarga, por quê? Porque ele levou sobre ele na cruz toda a nossa amargura. Então nós temos que olhar para ele agora. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Glória a Deus. Você percebe que, na verdade, a estratégia do diabo, ela permanece a mesma. Assim como ela roubou os filhos de Israel o verdadeiro significado da Páscoa, e ela rouba de nós a essência da Páscoa e transforma a Páscoa num ritual. E muitas vezes a gente está praticando coisas sem saber o que a gente está praticando. E a gente precisa voltar para dentro de nós. Tem um texto muito interessante aqui em Deuteronômio, capítulo 11, verso 19. A Bíblia está falando sobre os estatutos de Deus, a palavra de Deus. E ela fala para nós: olha, ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando, e levantando-os, escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e o dia dos vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Então, isso daqui é um achado. Engraçado, porque ontem a gente estava em casa e a gente fez uma celebração da Páscoa com a nossa família. E a gente sentou para almoçar na mesa, arrumamos a mesa de uma forma especial. E ali a gente almoçou, e a gente tem feito isso em casa. A hora que a gente tem a nossa refeição, a hora que ela termina, a gente já pega ali o violão e a gente já fica ali na mesa mesmo. E ali já começa o nosso culto. Nosso culto está sendo uma continuação da nossa refeição. Engraçado que na sexta a gente estava na casa de um amigo e ele fez um churrasco que acabou a refeição, a gente já engatou no culto, sem programar. E foi isso que aconteceu ontem em casa. E a gente adorou um pouquinho, depois eu comecei a ensinar para as minhas filhas o quê? O significado da Páscoa, a transferir para elas os valores, porque ensinai aos vossos filhos falando delas, assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos, e levantando-vos em todo o tempo. A gente precisa transferir o valor disso para os nossos filhos. E é engraçado porque a responsabilidade de que disso que nós estamos falando hoje, seguir adiante, é nossa. Porque talvez o valor da Páscoa ele foi se perdendo ao longo dos anos. Porque talvez muitos dos nossos pais, eles não deram uma ênfase para isso. Talvez os nossos pais não sentaram conosco. Talvez na sua casa, o seu pai ou a sua mãe, ele nunca celebrou uma Páscoa junto com você. Ou um almoço de Páscoa era simplesmente um almoço e a gente talvez não repetia isso ao significado do que é a Páscoa. Porque infelizmente quando nós nos reunimos em família nos nossos dias, muitas vezes a reunião em família se transforma em uma briga, em uma discussão, em uma bebedeira, em desfiles de hipocrisia e de competição, em superficialidade. Eu não sei se isso tem a ver muitas vezes com a sua reunião familiar, uma família que talvez muitas vezes nós não falamos durante o ano inteiro. E quando chega no Natal, quando chega na Páscoa, todo mundo senta ali. Então, quando nós entendemos o que a Bíblia nos diz sobre a Páscoa, nós somos levados a um lugar de responsabilidade. Porque quando você entende, você é responsável por isso. É engraçado porque o pastor Edu falou para a gente o que é a Páscoa. E nos ensinou sobre alguns símbolos e alguns significados dela. E quando eu entendo o que é, e eu começo a entender como ela era celebrada e como ela era praticada, isso também me mostra como eu devo celebrar a Páscoa hoje. Como a gente deve celebrar isso na nossa vida. Eu queria que o Santo falasse aqui um pouquinho para a gente de como como a gente deve celebrar a Páscoa. Qual que é o significado da mesa? Como que eu vou? Ontem ele compartilhou um negócio legal no grupo sobre adoração, sobre oferta, sobre mesa, sobre comunhão, sobre alegria. E ele, na verdade, aquilo era uma expressão de como a Páscoa ela deve ser celebrada no nosso meio. Eu queria que o senhor falasse aqui um pouquinho para a gente. É isso que é a Páscoa. Então eles celebravam aqui durante uma semana. O primeiro sábado e o segundo sábado, que era o último, na verdade, eram sábados sagrados. E eles faziam uma festa, e eu estava lendo que eles faziam, eles cantavam os salmos. Até um grupo judeu, são um grupo de filhos de judeus, eles falam que tinha uma ordem, eu não sei especificar como é que era isso. E eles ficavam salmodiando o Salmo 103 até o Salmo 118. Olha que legal isso. E eu fui ler esses salmos assim, imaginando, cara, como era uma pasta. E esses salmos eles falam assim, cara, quem é como o nosso Deus? Imagina, a gente chegar aqui e falar, cara, quem é como o nosso Deus? É isso que a gente tem que fazer na nossa pasta. É isso que a gente tem que fazer na nossa vida. A nossa vida tem que ser feita dessa adoração. E são tantas coisas, são tantas coisas. E a Páscoa ela começou a crescer assim para mim. Antes era só, cara, o dia que Jesus morreu. Não, é muita coisa. Ela fala de quem nós somos, entendeu? Ela fala da nossa identidade. E eu comecei a ver alguns aspectos de Jesus. Né? Não dá para falar de tudo, assim, eu não consigo nem entender tudo. Mas eu vi cinco coisas muito importantes. Até coloquei lá no meu ponto. Porque isso queimou muito no meu coração. E a primeira coisa assim, que eu vi da celebração da Páscoa é a salvação. O salmista, ele pede ao Senhor que o Senhor devolva a ele a alegria da salvação. A salvação, ela é o começo de todas as coisas. A nossa vida começa. A salvação não é o fim da nossa vida, a salvação é o começo da nossa vida. Às vezes a gente fica a nossa vida inteira assim, cara, eu que sou rato de igreja, né, todo tempo. Você aprende que você tem que viver para ser salvo. Se a sua vida aqui na terra, você lutar pela sua salvação. Cara, a salvação não é o fim, a salvação começa quando você aceita Jesus. A partir dali começa a sua vida com Deus. A salvação é o começo. E é legal, né, porque quando começa a Páscoa, o pastor Edu leu esse texto, ele fala assim, ó, esse aqui vai ser o primeiro dos meses. Cara, começou ali. Ali foi o começo. Eu falei assim, cara, começa agora. Então ele falou, ó, esse aqui vai ser o primeiro de todos os meses. Porque estava começando ali. Então a salvação é quando Deus te dá uma oportunidade de viver uma vida. É quando Deus te resgata, é quando Deus te fala assim, agora eu vou te colocar no reino. É o que o Isaías sempre fala, olha, a salvação ela só te reposiciona no reino. A salvação é quando você encontra o seu lugar. E esse é o motivo da nossa alegria. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que você entrou nessa mesa. Porque a partir de agora nós temos uma vida em Deus. Então é o que ele celebrava uma salvação. Não é uma alegria, é uma alegria proveniente de salvação. É o motivo da alegria. A salvação tem que ser a razão da nossa alegria. A nossa alegria não está na música, está na salvação. Ou melhor, está em Deus, porque Ele é a salvação. Então eu via que era uma celebração, era alegria. E eles viviam isso em família. Era um cordeiro na cada família. Enquanto eu fiz a nossa Páscoa, a gente não consegue se aceitar com as pessoas que nós caminhamos, com as pessoas que nós amamos. Gente, não tem nada contra viagem, não vou querer dizer sobre viagem, né? Isso é uma questão que você tem que entender o seu relacionamento. Não se respeita a viagem, não se respeita ao lugar físico, porque você pode estar sentado com a sua família e não estar lá. Mas é porque a gente não nasceu para a nossa vida. Porque é na comunhão que Deus ordena bênção e vida. A gente fala de salvação e vida, cara, é na família. A família é o primeiro lugar de relacionamento que nós temos. A família é a base que Deus te deu. A família é a sua primeira igreja. A família é o lugar em que você é sacerdote em primeiro lugar. Cara, se nós não conseguimos amar a nossa família, a gente não vai conseguir viver assim que nós vivemos. Se a Páscoa não acontecer na minha casa, ela não vai acontecer aqui. A Páscoa começa agora. Imagina se em todas as casas, hoje, todos nós nos ajudássemos e fizéssemos um. Cara, imagina um país inteiro cultuando o Senhor. É isso que a nação de Israel fazia. Imagina todo mundo falando assim, cara, era um dia só eles falam assim, ninguém vai fazer mais nada. A gente só vai adorar o Cordeiro de nós. E é isso. Você precisa chegar hoje na sua precisa celebrar que não passou da forma como é, você precisa sentar a sua família e falar, cara, vou contar o êxodo aqui para vocês. É o que está acontecendo agora. Nós, como família, estamos vivendo isso aqui. Mas viva isso na sua família, viva isso no seu trabalho. É por isso que eu falo, não só a família, mas pessoas com quem você caminha, pessoas com quem você ama. Assente com elas. Abra conta. Revela para elas a salvação de Deus. E é interessante, porque ele fala que se a família fosse pequena, você chamava o seu vizinho. Fala, não, cara, minha família é muito pequena. Tem muito cordeiro para mim. Eu não vou negar nada, cara. A gente precisa matar esse cordeiro, a gente precisa acabar com esse cordeiro hoje, cara. Eu também estou muito aqui, ó. Porque nada é meu, é tudo nosso. Quando a gente fala de mesa, a gente está falando que tudo é nosso. A mesa é um lugar onde você não oculta nada. A mesa é um lugar onde está tudo disposto ali, ó. Está tudo à vontade. A mesa é um lugar onde todo mundo se serve. E assim, ó, o cordeiro era o quanto você conseguia comer. Era tipo assim, ó, coma o quanto você puder. Não tinha limites. Deus ele é inesgotável, a graça de Deus é inesgotável, o favor de Deus é inesgotável, e a mesa do Senhor, o amor, o favor dele são inesgotáveis. Então se assim, então fala assim, cara, tem lugar para todo mundo aqui na minha mesa. Não tem problema aqui, pode sentar aqui comigo, tem lugar para você, tem um cordeiro para você. Tem um cordeiro para todo mundo. É por isso também que a gente não pode negar Cristo na nossa vida, as pessoas com quem a gente anda. Cara, e às vezes você está lá no seu trabalho e você é uma bênção, o cara para você é uma bênção. Só que você às vezes está guardando isso só para você, cara. Põe na mesa, joga, flui. Olha como a Páscoa, ela não fala de só de uma reunião, ela não fala de um dia ou de uma semana, mas ela fala de uma vida. Porque se Deus é a Páscoa e eu estou com Deus todos os dias, então eu vivo essa Páscoa todos os dias. Então a comunhão eu vivo ela todos os dias, na minha família, no meu trabalho, na minha família. Ou na igreja. E além dessa comunhão e dessa salvação e dessa alegria, eu sempre vejo muito ensino. Muito ensino. E é muito legal que quando Deus começa a instruir isso da Páscoa, ele fala assim: essa aqui é a Páscoa do Senhor. Você vê várias vezes essa expressão lá no texto de Deus. Essa é a Páscoa do Senhor. Cara, é isso. Isso aqui é o que Deus está trazendo para você. Deus está sempre instruindo a gente, ensinando. E fala, olha, um dia quando o filho de vocês perguntar, pai, o que que ele está fazendo? Você vai falar, filho, essa aqui é a Páscoa do Senhor. É como o pastor Vinícius estava falando. Cara, a nossa responsabilidade é que isso não se perca. Ainda que você fale, isso para mim é totalmente novo. A gente estava na quarta-feira passada lá e a Jéssica falou, olha, existem coisas que ao longo da minha vida eu me envolvi. E a questão não é quem é o culpado disso ou não? Porque Paulo já falou pra gente, a gente só dá aquilo que a gente recebe. Então, às vezes, você nunca ouviu, porque talvez a pessoa que te ensinou nunca tinha estudado essas coisas, nunca tinha entendido essas verdades. Mas hoje você entende, esse é o importante. O importante é o que acontece agora. Ah, mas eu passei 30 anos. Não importa. Hoje você tem a oportunidade de fazer algo novo, de caminhar. Cara, por onde você andar, nas ruas, nos hospitais, na banca de jornal, fala disso. Viva isso. E você, a sua vida é a maior expressão do que é a Páscoa. Você é a Páscoa. Você pega a Páscoa quando você olha, quando você fala, quando você respira. Se necessário, com palavras. Mas se não for possível, com a sua vida. Mas leve a Páscoa. Ensine. E no caminho, na mesa, onde você estiver, traga Deus para comigo. Na verdade, Deus já está lá, mas manifeste Deus naquele lugar. Né? E em todo tempo ele ensinava. Então, era como se fosse um. Eu cheguei a ler algumas bases judaicas que era como se fosse um jogral. Então, todo mundo ia participando e o pessoal ficava contando a história de como era o êxodo. Eu até lembrei, eu falei, cara, eu lembrei que eu vi um seriado chamado Friends. E tinha um cara lá, tinha o Ross, e ele ficava ensinando a história dos macabeus pro filho dele. Você lembra, né, Ross? É Ross, que é 12 anos. E eu falei, cara, é isso que é a Páscoa. É eu chegar pro meu filho e contar para ele o que é. E eu chegar para os amigos e contar o que é, e falar quem é Deus. Então existia um ensino, existia a comunhão, existia a adoração, e existiam as ofertas. Eles sacrificavam um novilho, se eu não me engano, eles sacrificavam dois bois, E eu percebi que eles faziam algumas ofertas a Deus. E inclusive tinha um bode expiatório. O bode expiatório era ele, você vai pensar assim, a linha é, tinha que achar um bode expiatório, tinha que colocar um pião. Então o bode expiatório é aquele que levava todo o meu povo. Era uma oferta, era um sacrifício. E Jesus, ele foi o nosso bode expiatório, ele pegou o meu pecado, o seu pecado. Então eles faziam ofertas naquele lugar. Eles tinham, imagina, 7 dias de sacrifício, ofertas intensas. E às vezes a gente vem e a gente só pensa no que a gente vai receber. Cara, e o que você vai dar na Páscoa? O que você vai deixar de você mesmo? Você recebe a salvação de Deus, mas o que você deixa de você? Às vezes a palavra sacrifício, eu nem gosto de associar com fé. Porque às vezes a ideia de sacrifício, você sente que você vai perder algo. Mas quando a gente pega o amor a Deus, a gente não está perdendo, a gente está ganhando. Às vezes eu estava numa igreja, o pastor estava ensinando, ele falou assim, olha, o dízimo é a sua obediência, é a oferta, é o seu sacrifício. E eu comigo, eu falei, cara, mas se eu sei o que eu estou dando e para quem eu estou dando, não me dói mais. Imagina quando a oferta deixar de ser uma dor para a gente e ser uma celebração, você fala, cara, eu vou adorar a Deus, sabe o que eu vou dar, cara? Eu vou dar tudo o que eu tenho. Irmão, Deus não quer muita coisa, Ele só quer tudo que você tem, e não é muito. Porque o dia que a gente descobre que Deus é tudo, então aquilo que eu dou para Ele é nada. Isso é você pensar igual a Jesus. Porque foi assim que Jesus pulsou sobre nós. Porque um dia a gente estava na mão do diabo, e o diabo quis colocar um preço em você. E Deus sabe que você não tem um preço, por isso que Ele pagou. Ele falou assim, cara, você não tem preço, eu pago. O diabo é burro, irmão. Na moral, o diabo é burro. Ele colocou um preço em algo que não tinha preço. E toda vez que nós colocamos um preço, que nós entendemos a nossa oferta com dor, é porque nós estamos colocando um preço na nossa oferta. Cara, mas a minha oferta não tem preço. Porque ela, na verdade, a pessoa não vale nada. O único que tem valor aqui é Deus. Quando eu falo, eu estou abrindo mão de nada para ter tudo. E eles entendiam aquilo, eles estavam 7 dias adorando o Senhor e sacrificando, e existia holocausto ali, existia arrependimento. Pastor, ele não tem ensinado muito para a gente sobre arrependimento. Cara, existia mudança. Olha que legal, a Páscoa não é só uma festa, mas uma celebração é algo maior do que uma festa. Porque na celebração existe mudança. Eu mudo quando eu estou na Páscoa. Eu mudo. Porque eu deixo algo meu. Porque eu entendo algo. Porque eu celebro a morte. E eu entendo que a morte é vida. É por isso que eu ofereço. É por isso que eu entrego. E por fim, Deus. Cara, você não precisa. Está aqui no nosso meio. guarda, foram estas e algumas outras com elas, ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E ao encontrarmos já a pedra removida da entrada do sepulcro. Ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, estando elas perplexas a este respeito, eis que surgiram diante delas dois homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que procurais entre os mortos o que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de que vos falou, estando ainda na Galileia: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos do homem, o homem pecador, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Então, elas se lembraram das suas palavras. Glorifico a Deus porque o São Pastor Edu, eles trouxeram aqui ensinamentos preciosos nessa manhã. E à medida que a palavra ela vai sendo revelada aos nossos corações, as escamas dos nossos olhos, elas vão cair. E eu senti a presença do Mestre entrar aqui de uma forma tremenda, a hora que à medida de que eles iam liberando essas revelações do céu para as nossas vidas, ele se assentou neste lugar conosco. E a grande dificuldade hoje para as nossas vidas é morrermos para nós mesmos, para que Ele venha ressuscitar em nós. Nós vemos que a caminhada dos discípulos com Cristo, ela foi uma caminhada intensa, ela foi uma caminhada apaixonante, ela foi uma caminhada onde os discípulos abriram mão das suas vidas, abriram mão das suas profissões, abriram mão daquilo que eles já possuíam, e eles mergulharam na caminhada e nessa grande aventura com Jesus. E quando aconteceu que Jesus Cristo, ele foi para a cruz e ele morreu, e ele padeceu as dores, as maldições, ele padeceu a acusação que havia sobre nós. Queridos, aqueles discípulos nem havia chegado o terceiro dia, eles já haviam se distanciado das palavras de Deus. Eles haviam já se esquecido das palavras de Jesus. O coração deles já estavam mergulhados em dúvidas, em amargura, em tristezas. Por que Jesus me abandonou? Porque já se fizeram tantas coisas, mas não busquei ter resultado em nada. E eu vejo o grande amor de um pai querendo revelar a bondade dele, o cumprimento da palavra. Naquele terceiro dia, mostrando que, ainda que o dia esteja escuro, não se esqueça que a meia-noite já é um novo dia. Mas está ainda escuro, mas já é um novo dia. Mas ainda eu não vejo clareza, mas já está começando um novo dia. E sabe de uma coisa? Aquelas mulheres foram ao sepulcro com seus ungüentos e elas viram que não tinha mais pedra. A pedra havia sido removida daquele lugar, porque o Mestre não estava mais naquela tumba, mas o Mestre havia ressuscitado. E a palavra de um pai não falhou, e a palavra de um pai não vai falar sobre a tua vida. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre será. Ele não está na tumba, meu irmão, mas ele está ressurreto no nosso meio. Ele está vivo. Então eu entendo que eu fui salvo pelo sangue do Cordeiro. E eu tenho alegria de dias. E por que muitas vezes você fica com o teu coração desmaiado pelas circunstâncias? Porque quando nós nos reunimos aqui, você não chega a amaldiçoar a esse Deus. Porque falta lhe morrer mais. Falta você morrer mais. Porque chegamos nesse lugar para nos reunir com uma família dos céus. Cada um cheio de si mesmos. Cada um envolvido com a sua dificuldade momentânea. E chegamos. Hoje é a Páscoa, é um dia específico. Mas a Páscoa precisa ser todos os dias. A história de Jesus, a revelação de Jesus, a ressurreição de Jesus, precisa estar em você, meu irmão. Porque você dorme. Porque nós estamos dormindo na luz. Se a revelação já nos foi dada, por que ainda estamos dormindo? Desperta, tu que dormes. Porque Jesus Cristo ressuscitou. Porque ainda estamos caminhando como pessoas errantes. Como pessoas ainda que carregam os tesouros do Egito. Você não precisa de tesouro do Egito, meu irmão. O maior tesouro, a maior pérola habita em nós. O Senhor falou sobre salvação. Sobre. Hã? Eu sei do que ele falou. Eu quero testar a inteligência de vocês. Salvação. Vamos falar de novo? Salvação. É tempo de praticarmos a verdade da palavra. Não sejais apenas ouvintes, mas pratique essa verdade. Amém. Estenda essa verdade. Vá adiante com essa verdade, meu irmão. Sabe de uma coisa? Você é discípulo de Cristo, e o que você tem feito com essa verdade? Avancem no reino espiritual. É chegado o tempo da noiva entrar pelas portas e entrar pelo reino espiritual e parar com aquela onda. Ai, porque ai, coloque em prática, meu irmão, e você verá o reino dos céus em movimento através da sua vida. Amém. A pedra foi removida e os anjos estavam lá para trazer um anúncio daqueles que há um pouco tempo, gente, num curto período, elas já haviam se perdido. Hello, por que vocês estão aqui? Procura quem, minha filha? Quem você está procurando? Às vezes você está que nem cego, tateando, né? Às vezes você está que nem João Bobo, né? Para frente e para trás. Para frente e para trás. Se quiser, eu vou dar um empurrão em você. Aí você cai de vez ou levanta de vez? Quem você procura? A quem você está procurando aqui? Não é possível que você já se esqueceu da palavra que ele a todo momento falava e declarava. Eu vou morrer, mas ao terceiro dia palavra que nos exorta, que nos edifica, que nos consola, que traz transformação para a nossa vida. Aleluia. Até que Ele volte. Não procure Jesus lá na tumba. Ele não está lá em cima, não está aqui, não está por lá, porque Ele está dentro. Aleluia. Vamos! Traga o Cristo vivo para fora. Aleluia. Você está sufocando Cristo na tua vida. Você está crucificando Cristo todos os dias da sua vida. Daqueles que eu amo, que aquilo era muito, muito, muito, muito forte dentro dele. E ele passou para a gente esse ensinamento de nós estarmos juntos em comunhão, de nós estarmos juntos na Páscoa, junto daquelas pessoas que nós amamos, junto daquelas pessoas que compartilham da fé que existe no nosso coração, no Rei Salvador. Jesus, naquele momento, ele ensinou os discípulos dele e ele trouxe verdades profundas naquelas horas que ele se reuniu com os discípulos dele, a ponto de que ele deu até um novo mandamento para os discípulos dele. E ele começou a falar verdades do reino dos céus, verdades da cultura dos céus, que aqueles discípulos iriam viver e iriam perpetuar, e que hoje nós vivemos graças às verdades que Jesus compartilhou com aqueles discípulos naquela Páscoa especial. E por fim, Jesus trouxe uma oferta especial naquele dia, uma oferta que não tem preço, uma oferta muito maior do que nós podemos dar hoje, mas foi um ensinamento para nós. Jesus, ele ofertou a própria vida dele. Hoje nós podemos ofertar dinheiro, carro, nós podemos ofertar tempo, mas principalmente Deus quer que nós ofertemos a nossa vida. O Senhor falou uma coisa muito linda aqui, ele falou: tudo já é dele. Então nós temos que entender que tudo hoje já é de Jesus. Tudo que nós temos já é de Deus. A nossa oferta, ela tem que ser nada menos do que tudo hoje para Deus. E acho que a gente tem que entender algo muito claro na nossa mente. Isso que foi trazido aqui não são os 5 passos para a felicidade. Não são 5 passos que você vai colocar no seu caderno e indicar e escrever: oh, isso eu já fiz hoje, isso eu já fiz hoje, isso eu já fiz hoje. Não. Isso é um estilo de vida, todos os dias. Porque como a pastora falou aqui, a Páscoa não é hoje apenas, a Páscoa é todos os dias. Jesus, ele tem que ressuscitar o nosso coração todos os dias. Jesus, ele tem que ser a nossa nova vida todos os dias. Então, o que você venha fazer nesse louvor, esse convite: Senhor, toma o seu lugar, toma o seu lugar, seja a minha Páscoa todos os dias. Eu quero viver isso todos os dias eu quero celebrar, todos os dias eu quero ter comunhão, todos os dias eu quero ter ensino, todos os dias eu quero ofertar, todos os dias eu quero ouvir, todos os dias, e o Senhor ressuscita todos os dias da minha vida. Toma o teu lugar, Senhor. Será contado o que ela fez, e ela será livrada. Senhor, e ali faltavam 2 dias para a Páscoa, Senhor. Mas aquela mulher, ela entendeu que ela estava na presença do rei. Ela não precisava de um ritual. Ela não precisava, porque ela enxergou que a salvação havia entrado naquele lugar. 2 dias antes, ela estava sentada na mesa com o rei. Então ela entregou o melhor. Ela teve um ato profético, porque ela ungiu o corpo do Senhor na sua morte. Ela se sacrificou, ela entregou o seu melhor. E hoje eu acredito que nós estamos como aquelas pessoas sentadas na mesa com Cristo, sem o entendimento da real Páscoa, da celebração, esperando uma morte para que isso possa ser celebrado. Mas a Páscoa é para ser comemorada todos os dias. Todos os dias. E aquela mulher entendeu que a salvação havia chegado ali. Que o Senhor estava sentado, que o Senhor estava reclinado na mesa com ela. E Senhor, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo por esse ensinamento, Senhor. Eu te louvo porque a Páscoa, ela não é uma religião, a Páscoa, ela não é uma cultura, mas a Páscoa, ela está dentro de mim. O Senhor se assenta na mesa comigo todos os dias. O Senhor lava os meus pés todos os dias, Deus. Senhor, eu quero entregar o meu melhor, Senhor. Todos os dias. Meu irmão, eu não sei. Será que você pode se colocar de pé com alegria? Será que você pode celebrar esse dia com alegria no seu coração? Será que você pode adorar a Deus com o seu melhor? Talvez você não tenha um perfume de alabastro aqui para derramar, mas você tem o seu coração e aquela mulher entendeu que a salvação havia entrado naquele lugar. Será que você pode adorar a Deus com o seu melhor? Será que você pode derramar o seu melhor? Você está na presença da mesa. Você está diante do rei. Você está sentado. Ele está reclinado. Ele está reclinado aqui. Então entrega o seu melhor nessa manhã. Entrega o seu melhor todos os dias. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós entregamos o nosso melhor, Senhor. Nós entregamos o nosso melhor, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Expressarmos como ações. E hoje nós estamos aqui para celebrar. Sabe por quê, meu irmão? Porque antes de você poder dar algo para Deus, Ele deu algo para você. Você só tem uma oferta para dar, porque Ele te deu para dar. Quando Adão chegou no Éden, Adão deu primeiro ou colheu primeiro? Ele colheu primeiro, porque essa é a natureza do Pai. É por isso que Ele dá a semente ao que semeia, e você só tem para dar hoje, porque Ele te deu para dar. E a gente precisa mudar a nossa mentalidade, porque muitas vezes a gente tem uma mentalidade de débito, e a gente precisa ter uma mentalidade de crédito, meu irmão. É por isso que nesse momento tão especial hoje, ninguém pode fazer isso no seu lugar. Só você pode expressar o valor que esse momento tem para você. Um dia um amigo meu falou assim: mas por que nós ofertamos com o dinheiro? E eu disse para ele: ofertar com o dinheiro não é por causa de Deus, é por nossa causa. Porque nós estamos dizendo: olha, quem governa sobre a minha vida não é Faraó, não é Mamom. É por isso que Ele me dá uma oportunidade de poder fazer isso na presença dEle. Ah, nada vai roubar a sua glória, Senhor. Nada, nada, nada, Senhor, nada. Nada vai roubar a tua glória, nada vai roubar a tua glória. Veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Se você puder levantar e dizer isso, e tudo volta pra ti, nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Quando você mudar a sua mentalidade, você não vai entrar na igreja esperando receber. Você vai entender que o culto existe para nós darmos, para nós oferecermos a Deus. Ah, essa é a mentalidade. Onde Deus, Ele te tirou e o lugar onde Deus te colocou. Interessante porque constantemente a gente tem contado da nossa história para as nossas filhas. E ontem a gente teve um culto em casa, depois a gente sentou no sofá e a gente assistiu o Filho de Deus, e depois a gente assistiu o Quarto Sábado. E constantemente a gente vai contando para a nossa filha: olha, vocês precisam dar valor para isso, porque a nossa história de vida era essa, a nossa história de vida era assim. E eu não vejo a hora que das minhas filhas ficarem maiores, porque eu já falei isso para a pastora, de um dia eu poder sentar na mesa com elas e poder contar coisas mais profundas acerca da minha história, que talvez elas não entenderiam hoje. Porque muitas vezes os seus filhos, eles precisam saber de onde Deus te tirou, para que eles nunca queiram entrar nesse lugar. Então eu queria, nesse ambiente aqui de gratidão, nós já vamos cear. Eu queria convidar uma ou duas pessoas para que você contasse aqui rapidamente, em poucas palavras, o testemunho da sua conversão, a sua história de vida, da onde Deus te tirou e aonde Ele te colocou em Deus. Então, se você puder, se você tiver liberdade para falar isso em poucos minutos, a história da sua vida, porque eu acho que, eu entendo que a Páscoa é nós não nos esquecermos do lugar onde Deus nos tirou. Se você nunca esquecer o lugar da onde você estirou, Deus te tirou, você nunca vai deixar de viver um dia sequer de gratidão. E se existe algo que nós perdemos nesses dias, foi um espírito de gratidão. É por isso que parece que Deus sempre está devendo algo para você. Essa é a mentalidade de débito. Deus, se o Senhor não fizer, eu não vou mais na igreja. Ah, eu estou desanimado, pastor. Por quê? Porque as coisas que eu queria não estão acontecendo na minha vida. Então você vai para Deus como se Ele tivesse te devendo alguma coisa. Mas na verdade, a gente tem que ter uma mentalidade de crédito nesses dias. Por isso eu queria perguntar, alguém que gostaria de compartilhar aqui rapidamente a sua história aqui conosco, o seu êxodo de vida. Vem cá, Marcelo. Aleluia. Aleluia. Bom, eu conheci, na verdade eu me converti há muitos anos atrás, eu tinha 16 para 17 anos. E foi, eu acredito que Deus plantou uma semente ali, né? Que ela veio começar a frutificar agora, né? A palavra dele diz que da semente brote um renovo, então eu acho que esse renovo está fazendo nesse tempo para mim, né? Porque um certo domingo, uns domingos atrás, meu irmão me convidou para ir no sítio com vocês, que ia ter um domingo de batismo, depois ia ter um churrasco. E naquele dia Deus me pegou. Uma noite anterior eu tive, a minha, graças a Deus, a minha última noite que eu tive uso de drogas, foi naquela noite anterior, tanto que no sábado de manhã eu cheguei, eu acordei atrasado, porque não dormi direito. Aí liguei para minha namorada, pedi para ela falar com o Edu, que eu tinha atrasado, mas eu queria muito ir naquele dia, eu queria muito ir, eu acho que Deus estava me chamando e eu tinha que ir. Aí o Eduardo deu um jeito, o Luca passou em casa junto com o filho, e eu acabei indo para esse sítio, né? E lá Deus me pegou forte, cara. Eu, a partir daquele momento, nunca mais pensei. A minha dependência química, Deus me curou. Fez, entendeu? Eu nunca mais pensei nisso. É, a minha mente mudou totalmente. Meus pensamentos mudaram totalmente. A única coisa que eu penso agora é me fortalecer no caminho do Senhor. Buscar ainda o que falta na minha salvação. E tá todo dia ali buscando o meu trabalho. Ele me deu um trabalho, estava desempregado, uma coisa que ele me deu também, que era primordial, assim, Deus sabe o que é melhor pra gente, o que a gente mais precisa, né? E é isso aí, em poucas palavras é isso, eu tô vivendo coisas maravilhosas, eu conheci Deus na cara. Bloqueios mentais, e eu só penso, eu fecho meus olhos e falo, eu vou para casa do meu pai. Não adianta o que eu penso, às vezes eu me sinto indigno de estar aqui perante vocês, ainda tem muito forte isso em mim, mas isso não vai me vencer. Eu vou estar aqui no culto de quarta e de domingo, eu vou estar aqui e vou estar levantando um altar de oração na minha casa, que é o que Deus tem me ensinado também. Meu quarto ali limpo, eu limpar a minha casa, e os espíritos elas não vão mais operar dentro da minha casa, que é o que eu tenho aprendido também e vou continuar, só ver isso vai acontecer. Obrigado a todos. Você percebe que quando Daniel ele chegou na Babilônia, o que que o rei propôs ali? Quantos lembram? Hã? Propôs uma refeição. Então Daniel e seus amigos, gente, presta atenção aqui, ó. Deixa as crianças ali. Você tá ligado que você tá de olho em mim, eu tô de olho em você. Então ele propôs uma refeição, ele ensinou, ele colocou ali um professor para ensinar a língua dos caldeus para ele. Porque Nabucodonosor, ele queria estabelecer o que ali na Babilônia? Uma mudança de cultura. E Daniel, ele não permitiu de que aquilo que ele tinha recebido dos pais dele, a cultura que ele havia herdado, fosse tirada dele. E ele falou, eu não quero comer essa comida. Talvez você fale assim, ah, mas não tinha problema nenhum. E realmente não tinha. Mas aquela foi a forma dele se manter íntegro. Dele se manter conectado com a origem dele. E é isso que nós precisamos, na verdade, estabelecer nesses dias. Por quê? Porque a cultura dessa terra, ela quer permear a nossa vida. E é incrível como nós temos assim valores tão preciosos, e de repente vem a cultura da terra e permeia a nossa vida, e aquilo é tirado de nós. É por isso que quando, na verdade, Zorobabel e Josué, eles entram ali em Jerusalém para reconstruir o templo depois do cativeiro babilônico, e eles reconstroem um templo que demora 15 anos. Eu não sei se você lembra, a primeira coisa que eles fazem após a reconstrução do templo, o que foi? Foi a celebração da Páscoa. Eles celebram a Páscoa. E é interessante porque a reconstrução do templo, a obra foi paralisada. Por quê? Porque os estrangeiros, eles queriam fazer parte daquela obra. E Zorobabel e Josué, eles falaram, não, vocês não vão fazer. Então eles não permitiram que a cultura fosse permeada. Porque é isso que o inimigo quer fazer hoje. essa mistura, essa miscigenação de valores. E existem muitas coisas que nós temos que estar atentos. E porque o povo se posicionou, o que, que aconteceu? Eles sofreram uma represália, porque toda vez que você se posiciona, as pessoas vão te criticar, as pessoas vão te perseguir. Sabe por quê, meu irmão? Porque homens de paz não são aqueles que ficam quietos e abaixam a orelha. Homens de paz são aqueles que sabem lutar, aqueles que sabem ir para a guerra. E muitas vezes, para nós abrimos mão da verdade, para ficarmos bem com as pessoas, para fazermos uma média com as pessoas. Só que nós temos um compromisso muito maior do que com a verdade. E assim como fizeram naquela época, em Esdras, o diabo tem tentado fazer a mesma coisa com a gente. Ele quer parar a obra na sua vida. Ele quer parar a obra na sua vida. Por quê? Porque a Páscoa, ela era celebrada dentro de casa. E você é uma casa espiritual. E a Páscoa precisa acontecer primeiro onde? Dentro de você. Precisa ser celebrada dentro de você. E é por isso que o diabo, ele quer parar a obra. Ele quer paralisar a obra. Ele quer que a casa não esteja pronta. Ele quer que a casa esteja em desordem. Mas a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em Cristo Jesus é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor, ele quer completar uma obra, meu irmão. E é por isso que a Páscoa, ela precisa ser celebrada dentro de nós. É por isso que o reino de Deus, ele começa dentro de você. Porque a gente não consegue celebrar nada fora que não estiver celebrando aqui dentro ainda. É por isso que o diabo luta tanto com a gente para paralisar a obra, para parar a obra. Ele quer parar a obra na sua vida. E a Bíblia diz que os samaritanos, eles pegaram cartas dos reis. Eles vieram com uma autoridade governamental e com força e com violência. Eles pararam a obra. Mas glória a Deus, porque ali existia um mover profético. Então, Ageu e Zacarias se levantam e eles dizem: não por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Ageu se levanta e diz: olha, a glória da última casa será muito maior do que a da primeira. E deixa eu te falar, existe uma unção profética aqui hoje. O diabo tentou parar a obra da sua vida. Ele tentou roubar os valores que Deus plantou dentro de você. Mas essa Páscoa, Deus, ele está te trazendo de volta. Ele está te trazendo de volta. É isso que Deus está fazendo. Ele está trazendo de volta a gente para o centro da vontade dele. E você vai valorizar. Você vai valorizar a cada momento. Você vai comer um cordeiro. Sabe aquilo que o pastor Edu falou? Aquilo que o Luiz Emílio tem falado. São dias. Não são dias que você vai ler a Bíblia, mas são dias que a Bíblia vai ler você. Porque quando você lê a Bíblia, você só tira aquilo de bom que você quer usar. Mas quando a Bíblia te lê, a Bíblia tira de você aquilo de ruim que tem te afastado do propósito e do centro da vontade de Deus. É por isso que nós estamos aqui. Não é um evento, não é um entretenimento, meu irmão. Mas tudo isso daqui é profético. Deus está chamando a nossa atenção nessa manhã. Porque nós temos que levantar a bandeira e dizer: a cultura da terra não vai permear a minha vida, não vai permear a minha casa, não vai permear os meus filhos, não vai permear os filhos dos meus filhos. Ah, mas não tem problema. Ah, mas não, irmão. Ou é, ou não é. É por isso que Daniel se posicionou na Babilônia. É por isso que Zorobabel e Josué, que é o outro que isso vai, se posicionar na reconstrução do templo. E é por isso que você precisa se posicionar e dizer: a cultura dessa terra não vai roubar de mim o verdadeiro significado da Páscoa. O verdadeiro significado da Páscoa. As crianças vão cantar aqui. E elas não vão fazer uma apresentação. Elas vão ministrar a Deus. Elas vão ministrar. Por isso, diferente de tudo hoje, eu queria que você fechasse seus olhos. Porque nós não vamos assistir à exibição delas. Elas vão nos levar à adoração a Deus. Porque os nossos filhos se tornaram exibicionistas. Porque nós ensinamos eles a se exibir. E a casa de Deus não é lugar de uma performance nossa. Mas a casa de Deus será chamada casa de oração. Aleluia. Casa de adoração. Aleluia. E hoje eles vão ministrar as nossas vidas. Por isso, se você puder fechar os seus olhos, e nós vamos adorar junto com eles. Levantar as suas mãos, se você quiser ficar de pé. Fique. Choracanaralabassuelebanai. Oh! Aleluia! O universo chora, o sol se apagou. Aí estava morto o Salvador. Seu corpo. Thank you. noite. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria que nesse ambiente profético nós pudéssemos nos achegar à mesa. Eu queria que você se achegasse à mesa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Por causa da graça, você se faz participante dessa mesa. Se você puder partir esse pão no meio simbolicamente. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e ele partiu. Aleluia. E tendo dado graças, ele disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes que comermos em memória de Deus. Marcelo, se você puder segurar os pães e de um em um, eles vão pegar um pedaço. Aleluia. Em nome de Jesus. Ressuscitou. Aleluia. Thank you. nome dela. Tragada foi a morte pela vitória. Assim como a primeira Páscoa foi celebrada ainda no Egito, ainda nós não estamos na glória, Deus. Ainda nós estamos nessa terra, Deus. Mas, Senhor, nós estamos celebrando aqui diante dessa mesa, humana, crendo que um dia todos nós estaremos assentados à tua mesa. E ali estarão os profetas, ali estarão os discípulos, ali estarão os nossos familiares e tantos amigos que já se foram. Então nós celebraremos e declararemos: tragada foi a morte pela vitória. Mas até que esse dia não chegue, até que esse dia chegue, nós todos os meses, todos os dias, nós celebraremos a Páscoa na tua presença, ó Deus. Senhor, nós somos gratos, Pai. Nos ajuda a discernir o corpo. E eu quero profetizar que nesse dia em diante, a Páscoa nunca mais seja a mesma para nós. Em memória daquele que era, é e sempre será. Coma o pão e beba o cálice. Em nome de Jesus. A humildade e a missão do Cordeiro. E eu queria chamar o Marcelo aqui. Deixa eu chamar o Marcelo aqui. E o que eu vou fazer para que a gente não se demore e o tempo já está avançado? Então eu queria profeticamente aqui beijar os pés do Marcelo. Porque eu entendo que esse é o Evangelho de Cristo. Eu entendo que nós viemos para servir. Eu entendo que nós viemos para dar as nossas vidas. E eu queria honrar a vida do Marcelo. Porque a honra, ela é uma expressão de valorização. E hoje para nós é valioso nós temos a vida dele aqui. Eu estou falando isso porque ele fala assim: olha, os últimos serão os primeiros. E eu quero profeticamente declarar que o Marcelo, ele está na nossa frente, porque ele está entrando num novo tempo. Aleluia! E eu queria te convidar a, se você também sentir isso no seu espírito e você quiser beijar os pés de algum dos seus irmãos, especificamente, eu queria que você pudesse fazer isso hoje. Enquanto nós estamos adorando aqui hoje, já que hoje é Páscoa, já que hoje é um dia profético, eu queria que nós pudéssemos fazer isso, se você entende isso no seu espírito. Se você não entende, você pode ficar adorando aí. Ressuscitou pra sempre. Thank you. Dê a mão pra sua casa. Tu és pra sempre. Ressuscitou pra sempre. Exaltado és. Eu queria abençoar todas as famílias, porque os pais, eles abençoavam os seus filhos. E a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele fala assim: olha, como pai, eu gerei vocês. E naquilo que o sacerdote, ele me confere, eu quero abençoar a sua casa e a sua família. E declarar que a sua família, ela será uma família bendita na terra. Eu abençoo o seu casamento, abençoo os seus filhos, abençoo os filhos dos seus filhos. Você que está aí junto com a sua família. Oh! Eu quero abençoar para sempre. Ele vive, ressuscitou. Thank you. temporada. Mas eu queria que nós pudéssemos sair com um entendimento no nosso espírito de tudo aquilo que Deus gerou aqui nessa mesa. E eu tenho certeza que nessa manhã as nossas vidas foram tocadas de uma tal forma para que nós nunca mais sejamos as mesmas pessoas. Se você entrou aqui com alguma dor e com alguma enfermidade, eu declaro agora sobre a sua vida que o seu corpo seja 100% estabelecido. Todo problema nas costas, todo problema renal, nós ordenamos agora a cura, a bondade de Deus. Aleluia. Que você saia daqui completamente restaurado. Senhor, nós liberamos vida sobre Adonai. Aonde ela estiver agora, que ela seja visitada. Que a mesma coisa que nós estamos recebendo aqui como corpo, ela receba onde ela estiver. E que essa cura toque os seus, e através dos seus outros sejam tocados e tocados e tocados. Eu te abençoo uma semana de comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os seus irmãos em Cristo. Que a comunhão com o Pai te dê uma identidade. Que a comunhão com o Filho te dê um caráter. E que a comunhão com o Espírito Santo te dê um poder. E que a comunhão com as pessoas te dê a compaixão, a generosidade e o amor multiplicado que você recebeu do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.